7-6 Zero-9, grato, tá próximo. Tá próximo. O Delta India Bravo tá no pátio 3, confere? Nas 4 horas, eu, a sua direita tem um Seneca, confere? Salvador, muito bom dia, objeto 6709, no ponto de espera da 1-0, pronto. Ali mantém o objeto 6709. Ali mantém o objeto 6709. Estratégia de comunicações. Aguardando, bravo. Voo 1922, dá presente via segunda esquerda Índia para o portão 4. Presente via Índia para o 04, voo 922. Cidade de desvio à esquerda. Sim, poderia confirmar a proa? Proa 1, vai para 0. Sente, copiado. Controle, total 99111, bom dia. Total 991, sub mantém nível 310, saída PUCA, transição Aracaju, contato na decolagem. 310 na saída PUCA Aracaju, total 9990. Jet 6709, vento é de 1,40 graus com uma dezena de nós, tá livre decolagem da 10. 7, tem livre decolagem, vai iniciando, né? 709. 3859 da TAM, sem identificação, chegada Bonf, desce mantendo nível 040. Chegada Bonf, desce até o 40, solicita RNAVE, pista décima, 3859. Sente, quando mais próximo será instruída? Obrigado. 3304, desse mantém o nível de voo 040, então 3304. Após pelo está autorizado o final do procedimento RNAV, servito 366, o TAM 3304. Sente, desce o 040, após pelo autorizado, servito 366, TAM 3304. Viagem Delta, Índio Bravo. Dia 9:35. Objeto 6709, decolou 1-2, chama o controle 0935, tem um bom voo e um bom dia. 0935, obrigado. Volta a Índia Bravo, a linha mantém a 1-0. Vem na escuta. Objeto 6709, contato radar na decolagem, suba para nível 340, saída Gole, transição ao Fito. Gole, o Fito subindo ao 340, 6709. Patrulha, pode confirmar o agente de alto, tem outra para esse Bravo Zulu? 1-0 no 6. Obrigado. 3304-2500, pede estar autorizado, ajusta no 096, informe-nos. Final do procedimento, Renato. 2500, o TAM 3304 vai reportar. Está livre da restrição em pelo? Sim. Grato. Possibilidade de voar direto à posição Gole? 6709? Objeto 6709 autorizado, direto Gole. Direto Gole, muito grato, 6709. Objeto 6709, eu não recebo sua altimetria, seu modo Charlie. Sim, vou trocar o equipamento. 40 graus com 8 nós, tem condição de decolar a 35? Alpha on the hold short, runway 10, tower 118, decimal 6, QNH 1016, have a nice trip. Ok, Whiskey Alpha Juliet and Hope Shore, 186 Patel, 1016, American 980. Thanks, and we'll see you next week, sir. Tandia Bravo decolou bonito, Zulu 5, chama o controle 1935, por favor, bom dia. 1935, obrigado, boa. 09. Não recebo, não continuo sem receber, o exatamente 709. Então deve estar com um problema o equipamento, que eu já troquei para o segundo aí, é só para consultar o senhor. Bem, no momento estamos cruzando 080 e informamos o senhor que vai ser necessário uma curva para a direita para evitar formações. A pro ideal seria aí a 300. Ok, só confirmando, o senhor já cruzou 050? Afirmativo, estou cruzando 90 agora. Gente, está autorizado a curva direita. Ok, 6709 reporta a repro da rota. O senhor trocou o equipamento já, não é isso? Afirmativo, já troquei os dois. Controle Salvador, muito bom dia. Papa Romeu Delta Índia Brava, cruzando 5000 para o 470. A serra decola imediato? Afirmo. Está livre de decolagem imediata, o vento é 160 graus com retraso. Tá certo. 47, Delta Índia Brava. Little ground, American 980. We've got to finish some cockpit checks if you want until Tam to taxi in front of us, and we'll hold short of the outer taxiway or inner taxiway. Huh? Okay, I understood that you want to maintain position in order to do a check. Okay, we're going to maintain position here and allow Tam to go by while we finish our cockpit checks. They don't have problems, call me right for taxi again. Okay, we'll call you back. Alagoinhas, Information Hotel. Jetman 709, chame centro 1288, alterna 133, decimal 25. Informe ao controle, o centro, o nível que passa. Controle Salvador, bom dia. O papapapá Edson Passerra decolou da 35, o perfil da bomba, o alvo. Tá, 3304, chame 2, 118, decimal 6. 186, bom dia, 3304. Jet 6709, chame o centro, 1288-3325. 288-3325, obrigado. Papapá Edson Passerra, contato radar na decolagem, sube e mantenha 030, saída da bomba, alvo após DCT. Restrito 030, confirme? Afirmativo. Cliente restrito ao 030 na saída bombo alvo, Eco Papacerra. Salvador, approach control, go 1605, testing level 150, down level 120, bombs arrival, hotel information. Go 1605, it's cocky dance, stand for level 050, terminal set 1016, go 1605. Down level 050-1016, go 1605, we request RNAV approach from a 10 after bounce. Total 9911, passa nível 150, chama agora o centro, 12685, alterna 12545. 12685, 12545, bom dia. Netuno 00, serviço radar terminado, 60 milhas. Sul do VR de Salvador, chame o controle Léos na frequência 120, decimal 3. 1203, muito obrigado, 00. Corrigindo, 1201, o Netuno 00. 1201. Netuno 59, serviço radar terminado, 47 milhas sul do VR de Salvador, mantém o nível 080, chame o controle Ilhéus na frequência 20.1. 1201, grato, bom dia. Tá, 3859, atingiu 040. Positivo, obrigado, aguarde. 366. Posso pelo 2500. Servidor 366, tá, 3859. Palmeiro Delta Índia Bravo, chame o centro 1288, ao término 3325. 288-3325, obrigado, bom dia. 605 Africa pelo intersection you fly to Servitor 366. 1605, Roger. After both Pelo and Servitor 367 is almost the same position, sir. Okay, we will fly until 367. After 367, 366, okay? Good. Controle, autoriza um desvio pela direita para a Copa Serra para editar formações? Autorizada, Copa Serra. São 3859, vamos entrar na posição de 9 horas. Está 2 milhas, rumo nordeste, mantendo 1510 via corredores. Sim, está 3859. Passando Paripa pro lado rotatório, Whisky Bravo Zulu. Sente, informe na rotatória. Vai varar, Zulu. Sou 3304, sou solo 21, livrando à direita, chame o solo 121, 19, tenha um bom dia. Bom dia, 1219, chamada. Bom dia, TAM 3304, livrando na sua escuta. 3304, bom dia, portão 2, Tice Alpha e Índia, última esquerda pela Alpha para o portão 2. Alpha Índia para o portão 2, 3304. Chama estacionado. É, controle Salvador, poderia informar para a Copa Serra quantas milhas estão de manter o 030? Autorizado ascensão 200, parte da presente. Gente, autorizado ascensão 200 da presente, é Copa Serra, obrigado. Controle Whisky Bravo Zulu, próximo da rotatória, já visual com o Internacional Salvador, pode estar dando de passos aqui próximo da rotatória, ok? Sim, chame torre na frequência 118.6, o Whisky Bravo Zulu, informa o tráfego na final da 10. Ok, torre 18.6, obrigado, bom trabalho. 3859 completo final RNAVE, chame torre 118.62. 118.62, então 3859. O 1605, traffic 11 o'clock, 7 miles, northwest bound, passing flight level 040, Bravo Echo 9 Lima. Família com 360 pela esquerda, Whisky Bravo Zulu. Send to 040. Down level 040, go 1605. 3859, cheque seu trem, o vento é de 120 graus com 99, tá livre pouso na 10. Achou e travou livre pouso, tá 3859. Tá na quinta milha, final da 17, iniciando 360 pela esquerda, Whisky Bravo Zulu. Ok, faça o 360, curta, reporte e interceptou o 17, Whisky Bravo Zulu. Ok, 360, curta e reporta reintercepção na final da 17, Whisky Bravo Zulu. Now to 2500 feet, altimeter 7106, calling passing Sierra Victor 366. Roger, clear for Sierra Victor 366, go 605. Bente, Mike Excelsior, bom dia. Final da 17, 3.5, Whisky Bravo Zulu, baixa travado. Amigo de repouso 17, Whisky Bravo Zulu, 120 com 9 nós, Whisky Bravo Zulu. Amigo de repouso no assalto Zulu. Seu solo aos 27, livrando a direita, chama o solo 21219, tenha um bom dia. 219, bom dia, tá 3859. Fala Salvador, bom dia, tá 3859. Bom dia, 3859, táxi Alfa Juliette, pátio 1, portão 8. Alfa Juliette, pátio 1, 8, tá 3859. Agradeço, esteja atento, muito bom, Zulu. É que mais de 10. Ok, agradeço. So 5, checking Sierra Victor 366, establish on final approach, Arnaz, runway 10 inside. Let's complete the final approach and contact now tower 118.6. Switching now tower 118.6, go 1605, good day. American 980 is holding at number 1 for runway 10, ready for takeoff. 982, clear to line up and takeoff. The wind is 120 degrees with 9 knots. Okay, clear to line up and takeoff, American 980. Commodore Tower in morning, go 1605. Establish on RNAV approach, runway 10 inside. Go 1605, good morning, maintain your approach, expect landing clearance. 1605, roger, can you landing clearance? Controle Salvador, Ed Papa Serra, passou uma centena, autoriza da presente direto Chico Chico. Papa Serra? Afirmativo. Autorizado Ed Papa Serra, chame o centro na frequência 1. Luiz, 685, alterna 12545. Recife 2085, alternando 2545, obrigado, bom dia, Papa Serra. Opa, tá livrando, Lu. sistema radial ideal de saída? Aguarde. Bom, Gonza. Nada. Autorizado. Ou é para passear? Obrigado, para passear. Five, check the landing gear. The wind is 130 degrees with 8 knots, clear to land, runway 10. 1605, roger, it's clear to land, runway 10. Thank you. Car 92, airborne at 30, call all the departure control to 119.35. Have a nice flight and a good day, sir. 935, roger. Have a good day also, thank you. Good morning, American 980, with you out of 2000 for 410. American 980, with a contact on the part, climb for level 410, book the part, Arakazu transition. Hey, book the part, Arakazu transition, and American 980, I'd like to request flight level 100. 100, standby for clearance. Bom dia, agradeço. Ana, zero, do you wanna fly level 100? Affirmative. American 90 negative, fly level 100, we have fly level 110. 110 will be fine. Good, fly level 110, American 90, you have condition flying heading 0160, Charlie, Oscar, November, Delta, Echo, intersection. So from this position, clear direct to Palm Beach intersection, American 90. As you say, from this position, we are clear direct to Charlie, Oscar, November, Delta, Echo intersection. Echo line 982, climb template level 110, collect flight 11, we are clear direct to Cond position, American 980. Leave to the right and call ground control to 212. That's Panina. Have a good day, sir. We're gonna leave runway via next to right and contact ground 121. This moment, I go 1605. Bye bye. Ground go 1605, request taxi clearance. One six oh five. April 1103, approved taxi. April 1, sure, gate number 3, go 1605. 123, autorização, Victor 4500 para Guarulhos, informação da Liga. Team 923, Índia em curso, altímetro 1015, versão 1016, aguarde corpo, portão 4. Aguardando, 3, 7, 3. Cole, é, correção, Dael, transição de NER. Dael de NER. 5x5. Então, Índia, mantendo 150. Então 9400, sendo de educação desse mantendo 50050, chegada a Mari, ajuste de altímetro 10016. Ficou ajustado 10016 para o nível 050 na Mari, 980 is level at 110. Roger. And we also like to request 230 knots, please. Clear. Thank you. Sou TAN 3304. Mano solo? Afirmativo, por gentileza, poderia confirmar pra gente, a pista vai estar operando apenas com 90 metros ou 1200? 2200 agora, das 12:00, ela vai ser deslocada a 1200 metros, ok? Se decolar até antes, do 00 ela fica só 90. Matheus, obrigado. Nada.